Caixinha do Som. Falando de amor. Ei, lembro quando eu olhei seu perfil a primeira vez. Só você não notou. Eu vi seu post no Instagram dizendo sou sua fã. Nunca fui tão feliz. De ser nosso lance não vai rolar. E o amor nunca vai encontrar nós dois. O destino quis assim. Porque me engano, pensando em você. Pra mim, seu coração tem outro dono. Enfim, porque me engano, pensando em você. Assim.